cúmplice, cúmplice, sentimento cúmplice, cúmplice, sentimento cúmplice, sentimento cúmplice, cúmplice, sentimento cúmplice, cúmplice, sentimento cúmplice, cúmplice, sentimento cúmplice, sentimento cúmplice. Yeah.